Zvonimir, sou Alfa 3. Afirmativo, Solon 52, prossegue via Alfa e Juliette até remota 1-3, na minha escuta, o TAN 3170. Alfa e Juliette, remota 1-3, o Pátio 1. Afirmo, Pátio 1. 3170, sente. Solon 606, a gente tem que pushback acionar. Solon 606, coordena com a equipe de pátio. Tem um Airbus da TAN que vai ingressar no pátio principal via Juliette, vai passar a retaguarda. Após a passagem do Airbus da TAN, inicia no 05, chama táxi. Solon 606. Juliette vai coordenar após a passagem do Airbus da TAN, retaguarda, inicia o 606, vai chamar o táxi. Táxi, voo 994, POB 138, 1220, alterna Salvador. Voo 994, direita via Índia, no ponto de espera da 10, chama pronto para a decolagem, o ajuste 10, 16 agora. Direita Índia, chama pronto para ingresso, voo 994. Voo 994 alinha e decola da pista 10, o vento variável com 03 nós. Alinha e decola da 10, voo 994. Voo 1896, bom dia, João Pessoa 370, pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado João Pessoa, nível 370, via Upper Whisky 58, até Recife, após direto João Pessoa. Decolagem da pista 10, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca com transição Aru. Controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5410, voo 1896. Autorizado 370 para João Pessoa, pelo visto 50 Recife, após direto João Pessoa, decoda 10 pela esquerda, Puca, apreensão, Aru, 1208, controle, 5410, transponda, boa noite, Maria Meia. Correto, 5410, chama pronto, 1.04, gol, 1896. Chamaremos, obrigado. Tá pronto para o posicionamento, gol, 1896, portão 4. Voo 1896, aguarda para iniciar o push. Aguardando. 194, decola 58, controle agora em 120, décima 8, bom voo. 108, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, voo 1994, cruzamento de altitude. Bom dia, suba 350, espécie, sob vigilância. 350, voo 1994. Tem um colega da companhia que já finalizou o pushback aí no portal 05. Vai iniciar o táxi em mais alguns instantes. Após a passagem do tráfego, está autorizado iniciar no 4, chama táxi. Boa noite, 96. Após a passagem do colega, autorizado o posicionamento. Boa noite, 96. Para o táxi, PAB 1944 a bordo, 4 horas e 20, Fortaleza. O 606 autorizado táxi em frente, segunda direita via Índia, ponto de espera da 10, chama pronto o ajuste 1096. Autorizado táxi em frente via Índia, chamado, vai passar pronto, ponto espera 10, gol 1606 no ajuste. Salvador 606, pronto, ponto para 10. Gol no 606, a linha aí mantém cabeceira 10. Sim, mantém 10, gol no 606. Tem livre decolagem da 10, vento variável com 02 nós. Livre decolagem 10, gol no 606. 194, chame Recife, 12685, alterne 12545. Recife, 12685, 12545, vou na 194. Taxi Bom, 96, bordo 158, 2 horas e 40, alterna Fortaleza. Autorizado, direita via Índia, ponto de espera da 10, chama pronto para decolagem, 1016 no ajuste, gol no 896. Autorizado, taxi direita via Índia, repasse quantidade, gol no 896. Nome 06, decola ao 04, controle agora, 120, décima 8, bom voo. 608, bom trabalho, tchau. Polícia Salvador, boa noite, gol no 606, poucas de par. Gol no 606, contato radar, vigilância, suba ao nível 390. 390, gol no 606. No 896, autorizado alinhar e decolar da 10, vento variável com 02 nós. Alinha e decola da 10, boa noite, 896. Controle agora 120, décima 8, bom voo. 08, bom dia, até daqui a pouco. 370, saída PUCA. 370 na PUCA, mais uma vez. Salvador, boa noite, tá 3520, informação Bravo, passador no 79 para o 150. 3520, identifique e desça para 2000 pés na chegada da área, ajuste no 016. 2000 perfil, tá 3520. Uno 606, chame Recife, 12685, alterne 12545. 12685, 2545, bom trabalho, 606. Recife, Uno 2 685, alterne 12545. Também tinha negativo, bom dia.